120, saída Golfo, pronto, Montero. 120, 17, autorizado alinhar e decolar, mistura 0, viatura 00 graus, 18 nós. Graças a linha, decolar, 120, 17. 27, na escuta do solo. Prossiga. Poxa, Lélia, 327, já possuindo sua autorização, pronto, cópia. Opa, prossiga. Poxa, Lélia, 327, autorizado, Serra Bravo, Índia Lima. Via Golf 677, nível 240, saída da El, transição coral, decolada 10, primeira curva direita, transponder 5406, frequência do controle Salvador 119.35. 314, chegada Mário, disse mantenha o nível 0620, reduzindo para 2509. Correio 4462 para sequenciamento do esquerda para o 005, limitado pela radial 290. A esquerda 005, limitado pela 290, ajuda 4462. 27. Ele é 327, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. 097, redução para 2109. 210 nós, 07. Solo SAM 3567-09, puxa acionamento. SAM 3567 no portão 09, equipe de solo, pushback, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Coordenação autorizada, reporte ataque 3567. Tráfego 2 horas, 18 milhas, rumo sudoeste, cruzando 070, descida para 3000 ATR. Voo 1 no meio, para o nosso posição Nazara. Apresentou o pushback, Nazara. Voo 1659, agora para o push. Guarda. Aguardando uma explicação. Reforçará para uma explicação ao meu caso para cá. Estamos na marcha travada, Golfo de lá. O final continua com a situação, vai ter essa inclusão. Aguardamos. Foro 659, incidente. Autorizado, 659. Igual com o campo, Romeu, faço pra calma. Deixa parar no 1500 pés, chama torre 2895. 1500 pés, o Romeu faço pra calma, torre 2895. Controle 120-97 da El Coral, boa tarde. 1008. Ok, de 1008 a 4 UPS 2231 Passarelo. Controle 120-97, boa tarde. 107, contato radar na decolagem, saída da El, subrestrita até nível 080. Restrito 080 na da El, 120-97. Fecha. Ajuda 2705, desce para 2.000, autorizado para o procedimento, reporta na final. Porta final 2715, desce 2.000. Controle Salvador, Papagaio Bravo, Kilo Índia. Passagem 2231, na curva direita para o 075, limitado pela radial 310 Salvador. Direita 075, 310 Libet. Estamos aguardando o colega da Solo, deu um problema aqui, vai agora mais um pouquinho, 3567. 3567, mantém a posição, chame novamente para o push. Vai chamar. O 659, autorizado, push back, acionamento, reporte pronto para o táxi. Muito obrigado, colega. Traditora 2231, reforma. Azul 4462, você para 3000, sair sem restrições e ajuste na 008. Azul 4462, curva direita, para o 045, seu limite para a radial 310 Salvador. à direita 045, limitado agora na 310 Salvador, 4462. Para o controle? 134, desça para 4.600 inscrições e ajuste 1.008. Para 4.000, ajuste 1.008. Xanamé 321, chama-se a 36, chama 2.085. Confirmando 2.085. Fox Alpha pede conseguir final da 1.7 e autorizado pouso. Vento 080 graus, 1.8 graus. Romeu Fastrack Alpha ingressando sinal 1.7 com pouso autorizado. Romeu Fastrack Alpha. Golf King Oscar no solo, 1.2 direita, 1.2 direita, 1 no solo. Direita 1, 1.1. Valeu, Gol 097. Gol 097, ele é presente do atacar o nível 050, ainda mantém a presente para o gol anos presente. Está mantendo a prova ainda, está mais três tráfegos aí já, né? Parece avançado, Gol 097 para pouso, número 4, uma aproximação. Está mantendo a prova 5.000. Parece. Xará, número 3, uma aproximação de controle. Estabilizado. 4, Xará, número 3, uma 4, uma atenção sobre o controle. Confirma, fogão 6321, qual a frequência da receita? 1260, alterna 1288. 260288. Parceria do 2231, desça para 2010, autorizado procedimento, reporta na... 2000, vou reportar estabilizado. Fogão 097, curva esquerda para 185. 185, fogão 097. Está estabilizado o azul 2715. Foi 1985. 1895, boa. 14065, decola 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, Obrigado, nós tiramos 008, autorizado Pai Ouro, Índia Alfa, 9.0, espera, o gol 18, o gol 125. Obrigado. 9.0, espera, para dar esperado, 1895. Boa tarde. Quatro rodadas, saída da EL, subiu montanha 320. 320 na Dael Azul, 465. Tá bom. Pelo 2097, ainda montando a proa de Leda. Livre funcional 240. Mantém pro de Leda e depois sobe livre funcional 240, voo 2017. Chama pro de Leda, será uma proa presente proa, aguardando instruções do controle para o arcoral. Gente, aceitaria ideal, depois vivendo voo 2017. Gente, agora apenas o cruzamento do tráfego anteriormente informado, voo 2017. Gol 1097, receba navegação, voo Iduna, reduzindo para 2009. Já mantendo 190 nós, voando Iduna, o gol 097. Gol 1097, você para 2010, autorizado o procedimento, reporta na final. 2000, na reporta o 097. Gol 2097, livre função 240. Sobre 240, 2097. Afirmo, chamada 314-200 mais. Estabilizado o passareto. 4. Quanto é a posição? Aguarde para o puxo. Aguarde para o puxo. O TAM 3567 está pronto agora no 09. TAM 3567, aguarde para o puxo. Aguardando. 2.4462. Salvador, muito boa tarde, agora o 659, ponte para a pista no zero, pronto para decolar. Fechou no 659, na pressão. Até pode ser, agora o 659. Torre Salvador, boa tarde, passarão do 2231, sim, para ter braço. Fechou, passarão do 231, fechou na aproximação, aguarde a direção de curso. Aguardando. Tiver que acionamento, rapaz, pronto para o ataque. Sete aviso, por onde está? 2095. 2095, pode falar 62. Abandono através do Mindfield, está marcando BR-324, vai para Novo Ferribolt. Não, você pegou Novo Ferribolt, Mindfield, não. Objetivo, meu senso. Autorizado, direto Leos, gol 2097. Deixa eu vai ter. Acho que a senhora fez a seguida. Salvador, boa tarde, Azul 4462. Azul 4462, vai chegar a pessoa salva a atribuição do curso. O nome é 59, quando autorizado, é bola de imediato, tá doido. Sente o governo segurado. Sequenciamento, mantenha presente para o limite localizador. Tráfego 12 horas de 2 milhas, rumo leste, cruzando 4 metros em descida para 2.737. Ok, mantendo a pessoa limitada seu voto, que é 384. 884, tem chamado para início do push. Guardar mais uns 3 ou 4 minutos, volante 4, camarada. 5 decimal 1, alternando em 1, 2, 8, decimal 3. 5401-2-3-2097. Controle, o Bravo que Proje, Valença, DCD, se impossível. Direto Valença, Bravo que Direto Valença, que Transponha 5403, frequência do controle Salvador, 119-35. 3193, Caleão, nível 360, eu quero ver 257, Bahia. Israel, Preda, Irume. Decoladão no zero, tudo à direita. 5403, transporte. 193, estou com o controle. 3193, correto, chame o tempo para o puxo back atendimento. Azul 2715 na escuta do solo. 2715, Librana, escuta. Azul 2715, autorizado Alfa, Kilo para o pátio 3, previsto 3 Lima. Alfa, Kilo, pátio 3, 3 Lima. Totalmente pronto para o push? Totalmente pronto, 3567. Deixa eu descer para 2.000, 3.014. 2.000, mantendo a prova, 3.014. Saiu 2.231, solo 0.9, direito 2.1.1, solo. 2.1.1, obrigado. Solo boa 2231, não me desmorou, Rana Cisco. Saiu 2231, saque autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar a Juliette, 2231. Cisão 4, retoma na navegação, voidou, né? Vou lá, minha 3.4. Autorizado o procedimento, reporte estabilizado, chamada 3.14. Estabilizado, reporte de 4.4. Azul 4.065, centro de Recife, 1.251, alterna 1.283. Azul 4.065, copiou? Diga. Centro de Recife, 1.25, decimal 1. 25, 1. 1884, mantenha a posição, aguarde nova autorização. Bem, 1884, mantém. 3567, autorizado para chegar aqui pelo menos, reporte pronto para o táxi. Autorizado, reporte para o táxi, 3567. Passa a Juliette, 2231. Passarei 2231, mantenha a posição antes do táxi com a Juliette. Mantenha a Juliette, 2231. Corre. Bom, 097. Passando Índia Serra, baixando para mar. 4462 solo, 21 direito, 21 solo. 21, boa. Comando 097, continue, aproximação, vai autorização de pouso. Azul 4462, táxi lento via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 4462. Quem chama? Chamei minha 314, vou chegar com a sua ação e vai passar o estrela. Estimado, está decolado, a intenção é fazer esse tráfego agora, que o vento hoje está muito forte, de proa para final, aí as demais estão sequenciadas com até 10 milhas, só que na final estão reduzindo muito, porque a que está na frente está parando muito, quem vai alinhar agora para esse cara? Entendeu? Faz o tráfego na ponta ali, mantém o zero. Bom, está passando à sua frente agora aí o 1097 de Fortaleza. Autorizado, né? Mantém o zero. Pan 3155, toma seu curso, Lima, aguarde cópia. Bem, informação, Lima, precisa para cópia, aguarde cópia. 097, solas 23, direito, 211, solas. 211, gol. Mais um oito aí. Teve decolagem da pista, agora 1-0, agora 659. Passando externo, 6314. 6314, ciente, continua a aproximação, agora autorização de pouso. É. Azul 4462, autorizado Juliette para o Porto Garolo. Juliette para o pouso, 4462. Romeu Índio Juliette, Eco. Seu nome é Inscrição, chegada Mário, desce montanha 050. 050. Salvador, boa tarde, estamos. 3835, informação Lima, 2 3835, chegada Monta, desce montanha 050. 050 na Monta, 3835. Do 5, o serviço rodado encerrado chama o controle LES 120 do Simaiano. Para o táxi, eu abendi 137, 330 com fins. Obrigada, Mari, desse montanha 050, boa tarde. 050, Mari, obrigado. 35, controle 119, do sinal 35. 935, 1659, boa tarde, senhor, bom trabalho. Controle Salvador, uma boa tarde, agora 659. 659, contato radar na decolagem, saída da submontanha, nível 360. 360, agora 659. Você está presente agora à esquerda, pode dar El? Obrigado. El na prova, 659, muito obrigado, sessão 360. Polo 884, utilizado para o chute de estacionamento, reporte para o táxi. Utilizado para o estacionamento, Polo 884. Táxi 10 Juliette, 097. 567, autorizado, táxi para o ponto de espera da pista no zero, via Tatiuno, táxi em Índia e Alfa. Quando o ponto chega à torre 118, versão 95, ajuste 1008. 008, Patinho de Alfa. ponte externa do 1295, TAM 3567. Juliette, 097. Pulou no 097, mantém a posição, destaque 3, Juliette. Juliette, 097, 097. Juliette, 314, solo, os 27, direita, 211, solo. 211, à direita, aqui é pra cima. Salvo, boa tarde, minha 341, Xalé. Salvador, boa tarde, 341, Xalé. 34, Nacional. Torre 18, 95. Torre 18, 95, rumba 34. 567. Vou chegar minha 314 acima. Para pouso 134. Ataque, senhor Fernando. 6227, 119 a boa, 4 horas, da Terra Nova. 6227, chega táxi. Mãe da Lua, à sua frente, através do portão 9. Para todos, espera. Quando pronto, chega a torre 118.95, ajuste no 008. Temos 1-3-4 a bordo, alterna Salvador, 02-1-5-1-5. 1-8-8-4, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 0, via Pátio 1, Café Índia e Alfa. Quando pronto, chega a torre 1-1-8-1-9-5, ajuste 1-0-0-8. 3-8-1, Índia Alfa, 2-1-5-2-8-1-8-4. Tudo controle, Bravo com Índia. A escuta do controle 050, Bravo com Índia. Reportando Juliette Checa, 2 mil pés, autorizado o procedimento, reportando a final. Samaré na final, onde Juliette é? 1-0, redução para 230 mais. Senhor de Salvador, 3567, voa. 567, contato radar, saída, árvore, submontanha 360. Sabe 360 na 3567. Pergunta 620, copiou? Saída da El, Leda. Ótima, decolada 1-0, primeira curva direita, transponda 5-4-1-2, frequência do controle Salvador 1-1-9, decimal 3-5. Uno, gol no meio, 5-9, boa tarde, bom trabalho. Controlando 5-5, desautorizado 3-4-0, Otezulu 1-0, Papa Alfa Índia, Umbade, Otezulu 4-4, após conforme rota. Aqui eu botei direito. Na 3-1, autorizado Guarulhos, 340, Alfa do Turu 10, Papa Alfa Índia, Bade, Alfa do Turu 44, faz conforme. Israel, Leda, Morte, Francisco 10, sua direita, 54, 2, 9, 3, 5. 3155, nível autorizado 320. Ó, agora eu vou corrigir, você falou duas vezes 340, então, tá 3155, autorizado nível 320 para Guarulhos. Cliente, nível autorizado 320, reporte pronto para o pushback acionamento. Para posicionamento, TAM 319304. 3193, aguarde para o pushback. Faz posicionamento, azul 278243. Azul 2788, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Para posicionamento, acionamento 327 no 3, no 6, desculpa. Puxa, minha 327, aguarde para o puxa. Vai aguardar o Janeme 327. Voo no 097, autorizado Juliette para o portão no 0. Juliette, 10, voo no 097. Puxa, na minha 314, segue Boeing da Gol à sua frente para o portão 02. Segue o Gol para o 02 do 6314. Uma 3-4, são os 3-3, esquerda, parte militar, ao estacionar, fazer o serviço. Esquerda, parte militar, 1-4. 3-9-2, chega da Mauro, desce montanha, nível 050. Para o táxi azul 2782-65, a bordo, autonomia 440, alterna Maceió. Azul 2788, táxi autorizado, para o ponto de espera da piscina 0, via parte 3, parte 1, táxi Índia e Alfa. Quando o ponto chama a torre 118-95, ajuste 1008. Gente, parte 3, parte 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 8895, ajuste 1008, azul 2782. 8-4, decolando sua escuta, boa. 1884, contato radar, saída da PUCA, nível 230. PUCA 230. 3567, chama Recife na frequência 126, decimal 0. Recife 1260, boa. ...120 para sequenciamento, curva esquerda pelo 030, limitado pelo radial 290 Salvador. Proa 030, é, limitado pela radial 290 Salvador, 620. 620, desce para 3000, pés sem restrições, ajuste na 008. Descendo para 3000, sem restrições, 1620. 3193, afirmo, mas Um minuto. 0 mais igual a speed, em breve o S40, mantendo no 1510. 0, então, o Indy Juliette Echo solicita prosseguir em condições visuais e pousar na pista 1-7. Torre 118, decimal 95. Torre 118-95, obrigado. Torre Salvador, Gol Azul 2788, pronto, ponto, espera no 0. Torre o Papa Romeu Indy Juliette Echo. Juliette Echo. Está autorizado pelo pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-8, né? Boa possibilidade da 1-7, né? Mas o número é negativo, o vento está muito forte, já temos um tráfego sequenciado com o seu e para a 1-7 vai interferir na aproximação do pouso, que mantém a aproximação 1-0. Afirmativo. 3227, decolas 37, controle 1-9-7-3-5. O número 20, tráfego 209 milhas, cruzando 2510, descida para 2 no país, 1-2-320. Sente, eu vou 1-6-2-0. O número 20, recebo a navegação, veio Duna, reduzindo para 1-9-0 mais. Quando Duna, reduzindo 1-9-0 mais, 1-6-2-0. Prezado, para 3-8-3. 3-1-8-9-5. Boa. Sente, mata já ativou mesmo. Mantém a aproximação, vai a direção de pouso. Trabalha de pouso, 3-3-3. Juliette Eco autorizado pouso, vento 1-0-0 graus, 1-8-9. Eco. Trânea 327, autorizado para o chuveiro de treinamento, reposte pronto para o táxi. Autorizado, chama táxi, seu chuveiro 327. Salve com o Papa Novembro, Colo Salvador. Papa Novembro, confirme o horário do plano. Salve com o Papa Novembro, ciente, aguarde cópia. Para o táxi da 3193, 173 do POB, autonomia de 340, alterna Campinas. Certo. Quero pontos para a pista no zero, via ataque Índia e Alfa. Quando pronto, chega a torre 118-95, ajuste 1008. E 8, e Alfa, pontos para 293. Boa, Papa Romeu, Índia Juliette Eco. Papa Romeu, Índia Juliette Eco, confirme o bate destino. Airstar, né? Índia Juliette Eco, táxi autorizado via Alfa, reporte antes do táxi aí, Juliette. Alfa, aguardando a sua Juliette. Sado. Repouso. Gente, 620. 0123. Barra meio mais que Eco Juliette, controle. O 1884, chama Recife em 126, decimal 85. 2685. Mário Jorge Romeu, frequência livre. Juliette, a Echo não está familiarizada com o aeródromo, é, muito menos com esse procedimento para ir para outra pista, para o hangar da aeroestática. Estou esperando os auxiliares, te agradeço. Juliette Echo, gente, continue, prossiga no táxi, mantenha a posição antes do... antes de ingressar no pátio principal. Essa é a visão da Juliette, mantenha a posição antes do, da principal. Seu solo, 4-2, direito, 2-1, 1-0. 1-6-2-0, atualizado pouso, vento 1-0-0 graus, 1-8-9. Direito pouso, 1-6-2-0, obrigado. Checo, mantém a posição. Obrigado. Pois o primeiro procedimento é a porta na final, ajuste no 008. Salvador Oxanea, 6227. Chama 227, prossiga. Pode chamar o centro Recife? Achei, amanhã no 25.1, alternando no 18.3. 251-283, muito obrigado, tenha uma boa tarde. Oxalé 6227. Eu vou, Oxalé 327. Meu. Também está no setor norte. Gente, aguarde mais um minuto para a copa. Fala, Oxalé 327 para o táxi, 130 a bordo, 3:20, altero na Salvador. Sul 27, o Twitter autorizado, leva 310. Lima 3-0-2-7-8-8. Minha 327, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 0 via Pátio 1, táxi Índia e Alfa. Quando o ponto chega à torre 118.95, ajuste 1008. Ok, 18, está livre, ponto de espera, estamos 295, Oxalé 327. Juliette, incluso o álbum é 2 da adianta, no nosso bagagem do 406. Índia Juliette Eco, após passagem no tráfico em direção ao ponto de espera da pista 0, autorizado ingresso no pátio principal, contornando o pátio, livrando a taxiway Lima à sua direita, corrigindo à sua esquerda. Boa tarde, eu vou 1620. Índia Juliette Eco, Lima, Mike e Quebec, né? Quebec mantém a posição. Lima, Mike, então aguarda na Quebec, o... mantém a posição, chama a torre 198, vai chamar lá o seco. Agora, chama 61-6355, autorização Guarulhos. Cochilé 6355, guarde, cota número 2. É, dá. Autorizado ali, e mantém o zero. Ali mantém não no 03193. Eu não, para o 408. 420, 320. Volume 620 das condições. 620. Volume 620, autorizado Alfa, Juliette para o 404. Juliette para o 04, vou 620, obrigado. Vai lá com o Papai Alvender. Quanto café? Para a venda, autorizado o voo local, aerolevantamento, conforme rota do plano, nível 055, decola da 17, curva à esquerda, retrito no corredor forte, o número pés, aguardando liberação do controle, transponder 5454, frequência do controle Salvador, 119, 35. Lima Recife. Existe 7-1-1, qualquer dentro, clear de Bonf Arrival, Federal Express, to the Sector Arrival, and send to level 050. Yes, I'm Bonf, flying Bonf, Sector, I'm Bonf Arrival, when ready, 70, Azul, 50, Azul, it's incredible. Autonomia alternativa e o Pátio que se conta? 2895. 2895, eu já vou trabalhar. Controle Salvador, Golazul 2788, passando na 1200 pés perfil da Momo, cumprindo a restrição inferior. 2788, contato radar saiu da Momo, nível 170 cruzado. Sente ascensão na 70, confirme livre das restrições. Recife, tudo restrito para nível 070, azul 2788. 070, restrito 2788. Oba, quem? Obrigado, senhora. Minha, senhora, para o Dax. 2895. 2895, Dax. Azul 2788, tráfego 2000 milhas, rumo a este, mantendo no 1500 pés. 3192, Ilha Serra. 3192, continua a aproximação, vai da direção de pouso. 3192. Autorizado, já para ingresso no 7, 90. Está 3193, autorizado de colagem, 1 0 0 graus, 1 8 9. 0 pronto, Índia Juliette Eco, mantenha a posição na taxiway. Quebec chame a torre 118, décima 95. Juliette Eco, autorizado. Cruzamento taxa, setor 45, estacionar com essa direção. Tá, boa. Emoção? Gol, gol, Índia Vito na ponte 7. Solicita autorização para reboque até a ponte do Super 9. Confio para a torre. O Xanene é 327, não no 0 pronto. Sim, o Xanene é 327, mantém a posição. Vai manter, o 327. O Golf India Victor, aguarde para o push. Aguarde para o reboque. 3155, autorizado pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Ok, sente livre pushback e acionamento da posição 5, chamada para o táxi, então 3155. Consciente para controle? É o plano 3193, boa tarde. Plano 3103, contato radar, decolagem de saída da EU, nível 360. Gente da EL 360, 3193. Azul 3714, ok? 2714. Azul 2714, confirme o horário do plano? Azul 2, confirmo o livre pouso, vento 100 graus, 1,6 mais. Livre pouso, 3192. A novembro, mantém a posição. Marca o Rio, a gente autorizado o final do ano 6. Confira o tipo da nave? Não, tá na 058. Sim, aguarde a autorização de pouso. Assistente, aguarde o copo. Tchau para 170, Azul 2788. Atenção na 702788. Gol Golf India Vita autorizado, reboque do portão 07, patino para o portão 09, termine ao término, reporte ao término. India Vita suficiente, iniciando o reboque. Romeu Juliette, autorizado o fuso, chama 7, vai todo 00 graus, 1 outro aéreo. Gente, vai reportar o solo, Romeu Juliette. Tá 3192, no solo 52, direito 1211 no solo. Xenemia 327, autorizado, né, Mantena 0? Ali, Mantena 0, Xenemia 327. 3192, táxi Alfa, reporte a cidade Juliette. Alfa, Salvador, 6355. 3155. Salvador, 6355. 355 autorizado, Serra Bravo, Golf Romeo, via Otazulu 10, Papa Alfa Índia, Umbad, Otazulu 44, nível 360, saída da El, Leda Ótima, decolada 10, primeira curva direita, transponda 5434, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. Só confirmar a rota. Otazulu 10, Papa Alfa Índia, Umbad, Otazulu 44, Pagog. Guarulhos autorizado, nível 360, Otazulu 10, Papa Alfa Índia, Umbad, Otazulu 44, Pagog. Cada dólar da Eule, da Mostra, da Roda 10 com fora direita, 4-4. Transponde, ele terá um preço para Xenemia 355, cotidamento correto, reporte pronto para o pushback, Xenemia. Opa. Salvador Azul 4418, tá na posição 1, dentro da linha, solicita com o Azul 4418, Guaricota. E aí, seria a saída? Água, Elefa. Água, Elefa. Transição 92, Alfa, Xenemia. Tão 3192. Atento a voz da companhia no, na entrada do 3, autorizado Juliette para o portão 06. Quero tapa no vento agora autorizado decolar. Pista 17, vento 100 graus, 169. M3 27, decola 55, controle 19, decimal 35. 035, tá? Autorizado, atenta a aeronave ingressando no portão, corrigindo. Autorizado táxi para o ponto de espera da pista no zero via Tati 1, táxi Índia e Alfa. Quando o ponto chega à torre 118 decimal 95, ajuste 1008. Tati 18, esse táxi, ponto de espera, chama a torre 1895 e a pista 3. Azul 4418, pronto 4. Azul 4418, autorizado Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via Alpha Zulu 21, nível 360, saída Abo, Elefa, Tozop, onde intercepta UP Azul 21, da cola da 10, primeira curva direita, transponder 5447, frequência do controle Salvador 119-35. Está autorizado com o fim, recolhendo da 10, você puder sair da água de munição elétrica. Azul 4118, controlamento correto, reporte pronto para o pushback treinamento. Azul 2714 na escuta do solo. Confirme o horário do plano, é para as 18h20. Cruzou o campo, 90. Tá navegando, cruzou o campo, cruzou de buraquinho para a litoral norte, corredor forte, chame o controle, 19-35, passar buraquinho. Na prova de buraquinho, o Edson tá navegando, 19-35. Vamos, mantém a escuta, aguarde e cobre mantendo a escuta. Azul 918, chegada na área, disse mantenha 050. Salvador, dá 3155, próximo ponto 010, tá pronto. 3155, autorizado aí, mantenha 10. Mantenha 10, 3155. Finalizando o reboque na ponte de número 9. Boa, boa, fim de evento, ciente. Azul 2714. Ok? Azul 2714, confirmando nosso horário do plano para as 17h40. Azul 2714, 17h40, Azul. Gente, aguarde, enquanto aguardando, mantendo escuta. Vamos coordenar com a Saias. Você já tinha a saída prevista para a barreira? Previsto sair da MOMO. MOMO, obrigado. Capitão, você está fazendo o controle? Capitão, você está o campo? Espera a proa do corredor forte. Assim que possível, solicita 065. Livre, tudo mantém 055. 065, a Satanás solicita. Gente, 065. Graças. Salvador, Azul, 9301, a parecida. Espera essa ponte, não se espera a sua, beleza. Azul 9301, desça para nível 060. Desça 060, Azul 9301. Azul 9198, direto do Ana. Direto do 69-98. A gente já mantém a 70, sistema 327. 27, livre sensação 240. Solicita subir apenas ao 120, ok? Mantém o sinal 120. Azul 2788. Chama Centro Recife em 12685, alterna 12545. 12685, alterna 12545, azul 2788. Obrigado, boa tarde. No 55 decola 01, controle 19735. Controle 1935, tá, 3155. Confirma o nível, corrija? 120. 200? 120. É, gente, subiu até o nível 120. Pode manter o 20, chame a 327. Controle, Salvador, boa tarde, tanto aí, um 55, decolado, curvando à direita, na DAEL, passa a 1500, agora. Entre os 155, contato o radar, saída DAEL, subiu para o 320. A 320, tanto aí, 155. Azul 9301 para sequenciamento e duas velocidades para 230 mais. Redução 230 mais azul 9301. Tráfego 9 horas 8 milhas, rumo nordeste, cruzando 120, descida para 050, André 190. Azul 9301 para sequenciamento, esquerda proa 010, seu limite é radial 270. Esquerda 090, limite é radial 270. Nove 301, curva direita agora para pro 090. Minha 314 com a Lima para autorização Petrolina. Funcionária 314, vale com a informação que você levar. Não compreendeu a mensagem da minha 314. Passou na 309. Tem curso Lima? Aguarde cópia. Aguarda, 6304. Vila 918, esquerda para o 020 agora. Esquerda 020, 6908. Para visual contrato, base direita aqui, posição de 2 horas. Sente. Passarelo 2231, semi curso, aguarde cópia número 2. É 918, sem restrições, desça para 2010, em forma justa no 008. 2 do PET em restrições, 698. 698, restrição na navegação, 2 do PET. Azul, 698, restrição na navegação, 2 do PET. Voando Duna, 698. Como transição NENI, decola 10, primeira curva, esquerda, transponder 5470, frequência do controle Salvador, 119, decimal 35. Autorizado de Abraão Papa Lima, via Pesolô 20 no nível 340, saída Momo NENI, decola da 10 com primeira curva esquerda, 5470, transponder 119, decimal 35, controle do Chiné 6314. Puxando a minha 314, cruzamento correto, reporte pronto para o puxo pé e cancelamento. Acelera pronto, graças a minha 314. Azul 2714, eu solo voltando. Prossegue 2714. Azul 2714, informo que estamos houve um problema com o seu plano, estamos tentando a retransmissão dele junto ao centro. Você vai ter que fazer alguma pressão? Azul 2714, negativo, aguarde, mantendo escuta. 01, reduz a velocidade para 1970 mais. Correção, 1909 mais. Redução 1909 azul 9301.